Você não controla tudo o que acontece na sua vida, mas a maneira como reage é sua responsabilidade. Você é apenas um instante no tempo, um breve instante, apenas pó. Veio do pó e logo voltará ao pó, mas até lá seja, mas seja tudo o que puder ser. Agora só volto com a cabeça da medusa. Pouco sono, muita gana, sempre foi assim. Noites em claro, planejando o que eu quero pra mim. Frustrações e raiva dominando a minha mente, mas o semblante sempre calmo, nada aparente. Aprendi a disfarçar, a esconder, nesse jogo onde emoções são fake. Ciclo vicioso, mano, eu sei que perde quem demonstra, eu tô frio sempre. Já reclamei muito e já briguei muito. Hoje eu tô indiferente, mano, não discuto. Sei que ser linha de frente tem um alto custo. Tô no apetite, sangue quente, simplesmente luto. Fora do padrão, eu já fui julgado, mas só senti, não sofri, os deixei de lado. O homem fraco que eu fui já foi sepultado, porque o melhor combustível é ser subestimado. Não vou só observar, já flagrei. Eu parei de falar, vou fazer. Perseguindo a nona lei do poder, nesse jogo que importa é vencer. Já vivi demais o que eu não queria viver. Como percebeu que desafio não recuso, não recuso. Já vivi demais o que eu não deveria ver. Agora só volto com a cabeça da medusa. Já vivi demais o que eu não queria viver. Como percebeu que desafio não recuso, não recuso. Já vivi demais o que eu não deveria ver. Agora só volto com a cabeça da medusa. Meu é a humildade, minha espada de atitude. Meu escudo é verdade, pois nada que me ilude. Mesmo que as coisas mudem, eu vou me adaptar. Memento mori me lembrando que eu não posso errar. Mano, sem distrações, eu sou desejo puro. Inabalável no presente, mirando o futuro. Lutando no escuro, sem medo ou desespero. Não sou um soldado, eu sou o exército inteiro. Então tudo o que falam não tem me atingido. Eu não os vejo no meu nível, não tenho inimigos. Confiante sigo, mano, não é arrogância. É que lutar por tanto tempo dá autoconfiança. Eu já caí mil vezes e passei por mil fases. Vi que a dor é um ciclo e que também se encerra. Aprendi que a vitória pertence aos audazes. Tô sonhando com a paz, acordando na guerra. Não vou só observar, já flagrei. Eu parei de falar, vou fazer. Perseguindo a nona lei do poder, nesse jogo que importa é vencer. Já vivi demais o que eu não queria viver. Como percebeu que desafio não recusa. Mano, eu vi demais o que eu não deveria ver. Agora só volto com a cabeça da medusa. Já vivi demais o que eu não queria viver. Como percebeu que desafio não recusa. Mano, eu vi demais o que eu não deveria ver. Agora só volto com a cabeça da medusa.